de nós que repousamos em Sião, seguros em palácios de ilusão, cantamos ao som, mas o coração não se aflige pela dor da nação. Senhor, escuta nossa oração, quebranta o orgulho, traz transformação. Em meio à dor, tua graça é a luz, leva-nos a ti, oh Jesus. Dormimos em camas de marfim, enquanto o povo clama por um fim. Cordeiros e bezerros, festim sem par, mas não vemos. E worship, acústica, guitarra, piano, sentindo o bebê.